Capítulo 1: O Salto. Ainda me lembro que eu estava assoviando enquanto caminhava pela Park Avenue em Nova York, naquela manhã de primavera em 1959, indo a uma consulta médica. Entrei pela porta de número 655 e acenei com a cabeça para a recepcionista. Ela já era uma antiga conhecida. Eu ia ao consultório do Dr. Daniel Catlin todos os meses, desde que havia me submetido a uma cirurgia de um câncer 2 anos antes. E acontecia sempre do mesmo jeito. Os dedos hábeis do médico passavam pelo meu pescoço, eu recebia um tapinha nas costas e ele me dizia: "Vejo você em um mês." Porém, não naquele dia. Dessa vez, esses dedos pararam. Cutucaram e se moveram por mais tempo. Quando saí de lá, fui ao Hospital Memorial Sloan Kettering para uma consulta. Deixei esse hospital com uma cirurgia agendada para 2 dias depois. Quanta diferença em uma manhã de primavera! Voltei pela mesma rua, sob o mesmo sol, mas agora um medo frio e devastador me invadiu. Eu conheci esse medo. Todos os pacientes com câncer lidam com ele, mas mantemos tudo escondido. Continuamos com vários truques mentais. Minha noção era que não seria nada demais fazer uma cirurgia. Só deve se preocupar quando o chamam de volta. Agora, eu não conseguia mais segurar o medo. Ele aumentou, dispersando o raciocínio. Mergulhei na primeira igreja que encontrei, procurando por escuridão e privacidade, mais do que qualquer coisa. Era a St. Thomas Episcopal, na Quinta Avenida. E quando entrei, as sirenes do meio-dia tocavam. Para minha surpresa, um coral de meninos de túnica branca se dirigia à área do coro. E alguns minutos depois, um jovem seminarista subiu ao púlpito. Um cartão no banco me orientava que era o momento da meditação quaresmal do meio-dia. Na ocasião, eu não sabia, mas essa breve meditação seria a chave para a experiência mais surpreendente da minha vida. Naquele momento, parecia extremamente relevante para o meu problema. O jovem falou brevemente sobre Nicodemos. Muitos de nós tentam, disse ele, abordar Cristo como Nicodemos fez, através da lógica. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, disse Nicodemos, e então deu sua razão uma lógica, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3, verso 2. Mas veja você, disse o seminarista, enquanto Nicodemos tentasse chegar a uma compreensão sobre Cristo por meio de sua lógica. Ele nunca poderia ter sucesso. Não é lógica, mas uma experiência que nos permite saber quem é Cristo. O próprio Cristo disse a Nicodemos o seguinte: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Na época, como eu disse, tudo isso significava menos do que nada para mim. E, no entanto, na manhã seguinte, eu ouviria essas mesmas palavras novamente. Minha esposa, Tib, e eu estávamos tomando café depois de uma noite sem dormir, quando o telefone tocou. Era nossa vizinha, a escritora Catherine Marshall Lesurt. John, disse ela, você e Chip poderiam pegar o carro e vir aqui por alguns minutos? Eu soube do que houve e tenho algo a lhe dizer. Catherine nos encontrou na porta, vestindo um robe, sem maquiagem e sem sorriso, o que dizia mais do que palavras da preocupação que ela tinha. Ela nos levou para a sala de estar, fechou a porta sendo direta e começou: "Antes de mais nada, quero dizer que sei que isso é presunçoso da minha parte. Eu vou falar com você sobre sua vida religiosa e não tenho o direito de presumir que falte algo nela. Afinal, você escreve para o Guideposts há 10 anos. Você respeita a religião. Você a estudou de vários ângulos, mas há muito mais do que isso." Eu olhei para Tibi. Ela estava imóvel como uma pedra. "John", disse Catherine, "você acredita que Jesus era Deus?" Era a última pergunta do mundo que eu esperava ouvir. Eu suponha que ela diria algo sobre Deus poder curar ou a oração ser um estímulo maravilhoso quando se tem medo. Há algo a ver com a crise que eu estava enfrentando. Mas ela me fez a pergunta, então eu ponderei. Tibi e eu éramos cristãos, certamente, no sentido de que anotamos protestantes em formulários, frequentávamos a igreja com alguma regularidade e levávamos nossos 3 filhos para a escola dominical. Ainda assim, eu sabia que tudo isso eram hábitos. O fato é que eu nunca havia enfrentado essa pergunta. Jesus de Nazaré era de fato Deus? E agora, quando eu tentei responder, havia montanhas de lógica que me tratavam. Comecei a mapeá-los para Catherine, mas ela me interrompeu. Você está tentando abordar o cristianismo racionalmente, John, disse ela. Simplesmente não pode ser feito dessa maneira. Catherine continuou. É uma das peculiaridades do cristianismo. Você não pode chegar a ele através da inteligência. Você deve primeiro estar disposto a experimentá-lo, a fazer algo que não entenda, e por incrível que pareça, em seguida, vem o entendimento. E é exatamente isso que estou esperando de você hoje, que sem entender, sem saber o porquê, você diga sim a Cristo. Houve um silêncio na sala. Eu tive uma eternidade de reservas e, ao mesmo tempo, tive um repentino desejo de fazer exatamente o que ela estava sugerindo. A maior reserva de todas, afirmei com franqueza. Não parecia certo me esquivar de todos esses anos e depois voltar correndo quando eu estava com câncer, com medo e acuado. Eu me sentiria uma hipócrita, respondi. John, disse Catherine, quase num sussurro, isso é orgulho. Você quer vir a Deus do seu jeito, quando você quiser, do jeito que você quiser, forte e saudável. Talvez Deus queira você agora, sem um pingo de recomendação. Conversamos talvez por meia hora ou mais, e quando saímos, ainda não havia dado esse passo aparentemente crucial. Alguns momentos depois, no entanto, quando o carro passava por uma certa cabine telefônica na Millwood Road, em Chappaqua, uma cabine que até hoje posso identificar, virei-me para Tibi e disse em voz alta, como eles chamam isso? Um salto de fé? Tudo bem, eu vou dar o salto, creio que Cristo era Deus. Foi uma declaração a sangue frio, declinando do meu entender do que era lógico, sem convicção emocional. E com isso, aconteceu algo que era essencialmente eu. Toda a autoconsciência que chamamos de nosso ego parecia de alguma forma envolvida na decisão. Era incrível o quanto doía, o quão desesperadamente essa coisa lutava por vida, de forma a haver um tipo real de morte envolvida. Mas quando finalmente, morto e silenciado, soltei minha simples declaração de crença, havia espaço em mim para algo novo e completamente misterioso. O primeiro indício de que havia algo diferente em mim deu-se de maneira deselegante no hospital. Pouco antes da cirurgia, uma jovem enfermeira entrou no quarto para me aplicar uma injeção. Desde a época em que estive no exército, tenho um horror mórbido por agulhas manipuladas por garotas bonitas ou não. No entanto, dessa vez, não me despertou nenhum terror. Tudo bem, vire-se, disse a minha enfermeira em seu tom mais profissional. Quando ela terminou, seu tom mudou. Minha nossa, você está bem descontraído. Parece que está de férias aqui. Foi só depois que ela saiu que eu percebi o quão verdadeiro e curioso isso era. Eu estava relaxado, profunda e verdadeiramente, e deitado no meu leito de hospital, comecei a suspeitar que algo muito significativo estava acontecendo comigo. Era como se de alguma parte secreta e indefinida do meu ser eu soubesse disso. Não importava como a cirurgia se daria. Era apenas um inconveniente em uma existência nova, estranha e bastante independente dos hospitais e cirurgiões, doenças e recuperação. Um pouco mais tarde, alguns atendentes entraram e fui transferida do meu leito e colocada em uma maca. Lembro-me das faces dos profissionais olhando para mim e uma rachadura no teto do corredor. A luz fluorescente no gigantesco elevador não estava funcionando corretamente, piscava e apagava. A seguir, havia outras luzes acima me ofuscando, e delas surgia o rosto coberto de verde do Dr. Catlin. Eu sorri para ele, ele sorriu de volta e perguntou se eu estava pronto. Pronto e aguardando. Recebi outra injeção, e pareceu que tinha se passado apenas um instante quando acordei, em uma sala que nunca tinha visto antes. Era noite. Eu tinha entrado na sala de cirurgia às 8 da manhã. Por que havia demorado tanto tempo? Tubos de borracha saíam dos dois lados do meu tórax e de um ofício no meu pescoço. Uma máquina zunia por trás da minha cama. E dor. A pior que eu já havia experimentado era no meu peito, onde estavam os tubos. Uma enfermeira, vendo que eu estava acordado, aproximou-se e tomou meu pulso. Eu tentei falar, mas não consegui. Fiz um gesto rigoroso, apontando para os tubos. O médico te verá pela manhã. Tente dormir um pouco. Eu gostaria de poder dizer que tenho dado o meu salto de fé aquelas horas na sala de recuperação. Foram um triunfo da alma sobre o corpo. Não foram. A dor me desmoralizou completamente. Algo deu errado na mesa de cirurgia e eu não era suficientemente prático na vida cristã para encontrar algo mais em que pensar. De manhã, acordei em outro quarto. Pouco a pouco, consegui reconhecer o teto, a janela e as cortinas do meu primeiro quarto no hospital. Os tubos ainda saíam do meu peito e pescoço. Máquinas ainda zuniam em algum lugar atrás da minha cama. Mas pelo menos eu recebi um pouco de informação. Dr. Catlin veio me ver. Ele se inclinou sobre a cama e, no meu estado semiconsciente, percebi as palavras: "Você está bem agora. Houve um pequeno problema na cirurgia. Os pulmões desabaram. Traqueostomia. Tudo no seu pescoço parece bem. No entanto, descanse um pouco agora." Por mais um dia, fiquei semi-acordado na cama, ciente ocasionalmente de uma visita de minha esposa, minha mãe ou o médico. No final do segundo dia, percebi que também havia outros pacientes no quarto. Um deles era um idoso que estava tendo muitos problemas com tosse. Outro era um jovem que também acabara de vir da sala de recuperação e estava com dor. Naquela noite, pela primeira vez, pensei em orar. Tentei falar com esse Cristo em que havia afirmado crer, mas era como palavras ao ar. De forma alguma havia a sensação de que eu estivesse em contato com qualquer pessoa. Eu me preocupava com meus colegas de quarto, o homem com tosse e o jovem com dor. Tentei orar por eles, mas nada aconteceu. Depois de um tempo, adormeci, plenamente consciente de que cada um de nós naquele quarto estava muito sozinho. No meio da noite, eu acordei. Estava totalmente desperto, sem sono. Um pouco de luz surgiu do corredor e das janelas. Uma enfermeira passou pela porta com sapatos de sola de borracha. Meus colegas de quarto estavam inquietos, um tossindo e o outro gemendo baixinho. Não sei como foi a primeira vez que tomei consciência da luz. Lá estava ela, sem se alterar. Era diferente da luz que entrava pela porta e janela. Era mais uma iluminação do que uma luz com uma fonte definida. Mas havia algo notável nessa luz. Ela tinha, de alguma forma, uma essência de percepção. Fiquei impressionado, mas sem medo. Em vez disso, havia uma sensação de reconhecimento, como se eu estivesse vendo um amigo de infância, fisicamente bem diferente, da forma que eu reconhecia na totalidade, e não uma característica em particular. "Cristo?" eu disse. A luz se moveu um pouco. Na verdade, não se moveu. De repente, estava mais perto de mim, sem sair de onde estava antes. Eu pensei por um momento que a dor sob minhas ataduras desaparecera, Mas não desapareceu. Algo aconteceu nesse encontro, no entanto. Era como se eu estivesse cheio de saúde. Meus colegas de quarto ainda tossiam e gemiam. Cristo, eu disse, movendo apenas meus lábios. Você ajudaria aquele jovem? A luz não me deixou, mas de alguma maneira estranha estava agora ao lado do jovem com dor. Um pouco de "oh" saiu do jovem e ele silenciou. E o meu outro colega? A luz instantaneamente centralizou na cama do idoso, que estava no meio de um espasmo de tosse. A tosse parou. O idoso suspirou e se virou. E a luz se foi. Ergui minha cabeça o máximo que pude do travesseiro e olhei pelo quarto, mas havia apenas a luz amarela do corredor e da janela. A enfermeira voltou pelo corredor. Um carro buzinou do lado de fora durante a noite. Os equipamentos atrás da minha cama zuniam e chiavam. Tudo estava como antes, só que deitado em um leito no Memorial Hospital, com ataduras em volta da cabeça, pescoço e tórax, com a dor ainda me afligindo. Fiquei repleto de uma sensação de bem-estar como nunca antes havia acontecido. Chorei por muito tempo de alegria. Fiquei acordado até o amanhecer, pensando que talvez a luz extraordinária retornasse. Durante todo esse tempo, meus dois colegas de quarto dormiram em silêncio. Quando a enfermeira da manhã entrou com a bandeja de termômetros, ela me encontrou ainda acordado. "Você parece descansado", disse ela. "Eu estou." Ela se virou para os meus colegas de quarto. "Bem, isso é bom. E eles estão dormindo. Acho que cuidarei de vocês mais tarde." Eu deixei o hospital uma semana antes do que o Dr. Kathleen havia previsto. Tão rapidamente me recuperei. Vários dias depois que voltei para casa, tentei contar a Chip sobre o encontro no hospital. Mas, para minha vergonha, toda vez que abria a minha boca para começar, ocorria o mesmo. Eu sentia as lágrimas nos olhos e sabia que se dissesse mais uma palavra, eu choraria como uma criança. Foi somente quando decidi que Tibi teria que saber sobre a experiência, com lágrima ou não, eu consegui colocar para fora. "Você acha que foi um sonho?", perguntei. "Não acredito que um sonho possa afetá-lo dessa maneira. Nem eu." Havia duas outras pessoas que eu achava que deveriam ouvir a história, Lynn e Catherine Lesourd. Eu os avisei de que a experiência poderia ser difícil de se conversar, e com certeza o mesmo fenômeno se repetiu. Comecei com naturalidade e no meio do caminho engasguei. "Vocês percebem no que se meteram?", eu disse, tentando rir do meu constrangimento. Mas Len disse: "São essas lágrimas, John, mais do que qualquer outra coisa, que tornam a coisa real para mim. Não tenha pressa." Então eu contei a eles. "E você viu a luz novamente?", Catherine perguntou quando eu terminei. "Não." "Eu não acho que você deva esperar", disse ela. "Esse tipo de encontro pessoal com Cristo geralmente acontece apenas uma vez. Aconteceu comigo de uma maneira muito parecida com a sua. Com Len foi totalmente diferente. Mas é esse distinguir de Cristo que é a coisa mais surpreendente, seja como quer que aconteça." E então Catherine disse uma coisa interessante. "Como se viu, foi um tipo de profecia. Estou feliz que você tenha nos contado. Isso lhe ajudará a definir isso em sua mente para o momento em que não parecer mais real." Ela sorriu um pouco melancolicamente. "Eu gostaria que houvesse alguma maneira de sempre sentir você como se sente agora. Até onde eu sei, não existe. Depois que perdemos o frescor do primeiro encontro, apenas temos que caminhar por fé." Demorei um pouco para entender o que ela queria dizer. Assim, e durante semanas depois, eu vivi no brilho daquele encontro. O relatório do médico, quando finalmente chegou, foi encorajador no que diz respeito ao câncer. Mas descobri, para minha surpresa, que não importava tanto quanto eu esperava. Algo mais envolvente ocupava minha mente. Eu queria conhecer esse Cristo que eu encontrei. Por um tempo foi fácil, pensando muitas vezes nele. Isso aconteceu automaticamente de fato. Ler a Bíblia foi uma experiência totalmente nova, porque eu pude entender, pela primeira vez, muita coisa que me intrigava. Como Jesus, por exemplo, poderia ter chamado discípulos simplesmente dizendo: siga-me. Agora era fácil de acreditar. A presença que eu percebi era algo que a gente segue até os confins da terra. As histórias de cura era como reviver naquela noite no hospital. A afirmação de João, Deus é amor, eram para mim agora uma descrição e não um princípio. Mas com o passar das semanas e meses, a primeira nitidez desapareceu. Depois de um tempo, não foi tão fácil pegar a Bíblia. Ir à igreja se dava ocasionalmente, embora certamente a rotina. E um dia, visitando um amigo no hospital, contei a ele a minha experiência e passei pelo memorial de olhos secos. Isso, mais do que tudo, me convenceu de que eu tinha era uma memória, não mais uma realidade viva. E agora, isso era tudo que eu teria? Eu me sentia um pouco como os discípulos deveriam ter sentido quando, depois de Cristo ter andado ao lado deles por um tempo, repentinamente ele se foi. Senti uma profunda tristeza, um desejo de voltar a entrar em contato com ele. Mas como Catherine previra, não havia nada que eu pudesse fazer a respeito, exceto caminhar por fé. Ao conversar com outros cristãos, descobri que essa era uma experiência muito, muito comum. Como um encontro no alto da montanha, um período em que a realidade de Cristo se mostra inconfundível, seguindo-se de um afastamento. Um breve momento de intenso amor, de alegria e profunda paz, um período de real inteireza, quando, sem esforçar-se por autocontrole, você se descobre paciente, suave e gentil, um tempo de crer, e a seguir, uma secura maçante se estabelece. Era assim que deveria ser? Os crentes deveriam viver como a memória? De alguma forma, eu duvidava, as memórias desapareceram e se tornaram confusas. E então, cerca de um ano após o encontro no hospital, conheci um homem que me contou uma história intrigante. Me chamou a atenção no começo, simplesmente porque era muito bizarro. Certamente, eu não imaginei que isso daria resposta à minha pergunta.